Nandão, tudo certo? Com certeza, né? Aproveitar esse clima de Beninha aqui ao fundo pra meter logo o Rafinha. Tem o Rafinha aí na agulha? Pô, cara. Vai. Você não, eu não sei se a gente trouxe o Rafinha. Manda, porque manda. Ele é menor de idade, você é sabe verdade, disso. É verdade. Eu não lembro se ele tá por aqui. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. O Ronquinha, o João Boteco, no dia 10 de agosto de 2010. Temos um saco de promoções, um saco de visitas. Edição muito especial, prepare sua fita cassete, hein? Vizu, tá tudo bem aí, cara? Tranquilo? Nandão, por onde nossa torcida já participa do Ronquinha. Estamos ao vivo até meia-noite. Através do nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. Mais uma vez, por favor. roncaronca@uefm.com.br. Num barracão da favela do Vergueiro, onde se guarda instrumento, ali nós morava em três: eu, violão da Silveira, seu criado, ela, cuíca de Souza, e o cavaquinho de Oliveira penteado. Quando o cavaco se entrava e a cuíca soluçava, eu entrava de baixaria e a chimangada sambava, bebia, saculejava, dia e noite, noite e dia. No barracão, quando a gente batucava, essa cuíca amarvada chorava como ela só, pois ela gostava demais do meu ritmo. E bem baixinho gemia, gemia assim como quem tem algum dodói. Tudo aquilo era pra mim, gemia e me olhava assim como quem diz alô my boy. E eu como bom violão carregava no bordão, caprichava o sol maior. Dia, patrão, que horror, foi o rádio que anunciou com fundo musical. Dona Cuíca de Souza, com cavaco de Oliveira, penteado se casou. Me deu uma coisa na caquete, eu ia pegar o cavaco, o pandeiro me falou. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Centenário do homem, o centenário da criança, meu amigo. Hein? Que momento, hein, cara? Tá ligado onde a gente tá, né? Como é que é? Tá ligado onde a gente tá, né? Tá lembrado. Segurei que eu já vou te dizer. Contar que aqui onde agora está esse edifício alto. 100 anos da criança. Nandão, se lembra quando a Tulipinha esteve no Ronca Ronca ao vivo? Quando nós estávamos em São Paulo, evidentemente. Como que a gente acabou o programa? Grande quais, Tulipa. Quais foram as nossas palavras? Que foi bom, foi rápido, foi very fast. E quando ela voltaria, você, né? Você fala inglês? Quando que a Tulipinha voltaria? O dono mandou

Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Nandão, tem muito tempo que a gente não toca no Ronquinho o Tom Verlaine, cara. E semanalmente chegam mais ou menos, deixa eu contar aqui, 483 e-mails semanais pedindo Tom Verlaine ou Television. Manja? Yeah. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, chove em Salvador, não? É, a Vanessa ainda não se manifestou com relação à previsão do tempo. Situação, mas chove muito lá mesmo, né? Sempre. Todos os jogos que passam de Salvador, molhado, a chuva cai, cara. Molhado. Nandão, pra quem saiu da Moita agora, mais uma vez, por favor, o endereço para a participação da nossa audiência. Acesse o nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. E hoje teremos várias promoções. Dá só uma linguadinha no que nós temos para a nossa audiência, rápido. Ingressos para o coletivo Rádio Cipó, lá no Futuro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ingressos para Tulipa Ruiz, na festa Noite OFM. Que acho que você vai participar também, né? Estaremos lá, né? Amanhã, no Estúdio M, muita classe. E também uma guitarrinha do Jimi Hendrix. Não dele, propriamente dito. Guitarrinha. Uma guitarrinha similar à que ele usava, mais iPod, mais CD, várias fitas aí. Entendi. Tô com saudade do Yuka, cara. Tem ele aí? Yuka? Marcelão? Eu encontro com ele, sabe onde? Aqui mesmo no Ronca Ronca. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Yuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Creia na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não. Não dá pra voltar. Chego quando abri a sessão das 10. Vou assistir. Até que me organizei pra chegar. Não deu e foi mal, não foi por mal. Queria tanto ler o letreiro. Saber de cara quem será na história o vilão. Ação suspense, filme de ninja ou de amor. Próximo filme, você pontual. Pontual, pontual, pontual, pontual, pontual. Pontual, pontual, pontual, pontual, pontual. Não deu e foi mal, não foi por mal. Queria tanto ler o letreiro, saber de cara quem será na história o vilão. Ação suspeita. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Osmar Santos não enrola, transmite em cima da bola, meu filho. Vai no Guerreiro de novo, vai no Guerreiro de novo, por favor. Alô, meu filho, Osmar Santos não enrola, transmite em cima da bola, meu filho. Que situação, hein? Mandar mais uma vez o endereço para a participação de nossa audiência, estamos ao vivo até meia-noite. Manda e-mail pra gente através do roncaronca@efm.com.br. Nandão, você como o nosso principal curador. Como príncipe? É. Príncipe. Príncipe. Curador. Uhum. É, na gaveta Black Music. E aí? Você já ouviu o novo disco da sua amiga, Mary J. Blige? Ainda não. Quer saber com que música ela abre o disco? Tell me. Quer saber? Olha só, hein? Pedacinho só, hein? You need it. vocalzinho aí, né? Deixa cair. Caiu. Eu não gosto muito dessa música, não. A banda é boa. Novo disco da Mary J. Blige, African Roller Love. E nessa caída aqui, Nandão, vamos apresentar mais uma vez no Ronca Ronca Tulipinha e seus Blue Caps. Uhum. Tulipa Ruiz. Nós encerramos o programa da primeira visita dela falando, pô, o programa é maravilhoso, mas foi muito curto na hora que a gente se acertou aqui. Mas ela vai voltar logo. Tulipa, que satisfação, hein? Eu voltei. Que momento, que felicidade. Eu voltei. Que legal. E voltou com uma turma... inflada, né? Exatamente. É, eu trouxe o dobro. Por exemplo, vamos apresentar a rapaziada que esteve aqui na sua estreia. Sim. E depois... eu fiquei empolgada, né? Na volta e trouxe o dobro de meninos. Vamos a eles. Olha, veio aqui da primeira vez o Richard, na bateria, que voltou, tá aqui de novo. Márcio Arantes, baixo e tecladeiras. Trompete. E trompete de trombone. Boca. Trombone de boca, é sopros, né? É, sopros. O Luiz Chagas na guitarra. The Legend. Dance. Guitar Hero. Dance. E Gustavo na guitarra, Gustavo Ruiz. Mais uma guitarra, um novo integrante hoje. E Rafael Castro, outra guitarra. E surpresa. Marcelo Genesi, convidado de hoje da apresentação. Então estamos aqui, Tulipinha e seus muitos Blue Caps ao os vivo. Meus meninos, até meia-noite. A prolongação começa mole, seja breve, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de vidro, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Eu me ajoelho e fico de mãos postas, só para ver você virar as costas. E quando vejo que você vai longe, eu comemoro sua ausência com champanhe. Deus me acompanhe. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. A sua vida nem você escreve, além disso você tem mão leve. Eu só desejo ver você nas grades, pra te dizer baixinho sem fazer alarde. Tchau, Deus lhe guarde. Passe bem, seja breve, vê se não volta. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Vou conservar a porta bem fechada, com o cartaz é proibida a entrada. E você passa a ser pessoa estranha, meu bolso fica livre dos ataques seus. Graças a Deus. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Outra vez. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. FM. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99171. Eu caio no laço exatamente do jeito. Isso ali, alô? Quem é, tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? De Augusto. De Augusto? Pô, tá com a voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Seja breve, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Seja breve. Tulipinha, você foi fundo na discoteca e trouxe várias pepitas especiais. Uma delas aqui é o fundo. Nandão, como se não bastasse Tulipinha e seus Blue Caps de volta ao Ronca Ronca, como se não bastasse a abertura do programa com a criança de 100 anos, a Dona Irã, como se não bastasse o rumo, aí a gente dá um teco no meio do zoio. Ronca Ronca hoje ao vivo em São Paulo, mais uma vez. E mais uma vez agradecer a estrutura fenomenal da UFM aqui. Cada dia é melhor, né? Oh, meu Deus do céu. Tulipinha, você não tem tanta intimidade assim. Tudo em imagem, olha, né? Olha, já viu quantos caras estão aí na defesa mesmo? E aumentou, né? Quebrar tua cara aí, ver só. Tulipinha, será que vale a pena perguntar por que o Rumo é tão importante para você, a ponto de ser o primeiro disco que você fez questão de mostrar pra gente? Você vê. Rumo era um dos discos da minha vitrola, assim. Foi um dos primeiros discos que eu ouvi na vida. Então, especialmente esse um aqui? Especialmente esse Noel Rosa aí, cantado pelo Rumo, é de um disco chamado Rumo aos Antigos, que era um disco muito frequente na minha casa. Isso é coisa de papai ou não? Isso é coisa de papai. Isso é coisa de papai, é. Herdei dele. Aliás, outra criança que a gente vai soprar o bolinho com 100. Noel. Velhinhas esse ano. E Martinho da Vila, tem Martinho aí? Tem, sempre tem, né? Vai, pelo amor de Deus. Ai, que você me deve. Vai pegar? Não pegou a tempo. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Seja breve, não percebi porque você se atreve. Martinho, essa lenda, tá gravando um disco tributo ao Noel. Tem noção do que vai ser isso? Uau, hein? Incrível. Nandão, a nossa curadoria de visitas poderia já formatar, alavancar e brifar uma chegada do Martinho Ronca Ronca pra mostrar em primeira mão esse vascaíno material. É, uma lenda, querido, né? Deus me acompanhe. Seja breve. Andão, para quem saiu da moita agora, mais uma vez um endereço para a participação da nossa audiência. É só chegar no nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. A Vanessa Lee diz que o tempo está tranquilo em Salvador. Olha, Vanessa Lee de Salvador. É. O Carlos Magno, eu acho que é do Rio de Janeiro. Renato Silva, Soul Baby Soul, doutor Mr. White. E o Edson Garcia. Nossa, Tulipa Ruiz ao vivo, que bacana a programação, tá demais. Queria pedir um trechinho de sushi, por favor. Edson Garcia de São Paulo. Vocês podem ensaiar depois, fazer alguma coisa, você que sabe. E a Tulipinha apresentou o Genesi aqui como visita especial. Sim, como plus machine. Já chegaram para lá de 300 mensagens perguntando do disco dele, que mais adiante ele vai falar. Uau. Bastante, inclusive, né? É, meu amigo. Nandão, vamos meter bronca nas promoções, não? Vamos abrir, né? Seja breve. Meu amigo, já são 10h40. É, meu amigo. Seja breve. Ai, ai, ai. Tempo hoje não teremos Fome Zero. Não teremos Fome Zero? Não. São muitos caras, né? É verdade. Serjão do Bibi vai tomar um preju. Mas você pode acessar o bibisucos.com.br, conferir uma loja próximo da sua casa e fazer o seu pedido à vontade. Aliás, como o Ronca Ronca tem descido forte em São Paulo, né? Com uma regularidade impressionante, a gente pode abrir uma linha Express do Bibi. Express. Para São Paulo. Chega rapidinho aqui, açaí, um motoboy. Adoraria, viu? Olha, o Genesi. Você já conferiu o Bibi, né? Eu faço votos. Já conferi. Tenho saudades do Bibi. É isso aí, Piscina. Quais são as promoções para hoje, Nandão? Olha só. Infelizmente anunciam todos. Olha a alegria da Tulipinha, cara. Eu chego a chorar com isso. Não é legal. Tem nada a ver. Quando eu espero um grande tanto. Vamos lá, Nandão. Bom, cardápio longo. Primeira promoção, 5 pares de ingresso para o coletivo Rádio Cipó, um grupo do Pará, né? Yeah. nesse mês aí do rap lá no Oi Futuro de Ipanema. Então, para você que está no Rio de Janeiro, pode escrever para a gente para o roncaronca@oefm.com.br. Eu quero ir. É isso aí. No coletivo Rádio Cipó. Não esqueça de botar também o seu telefone. Só sortearemos quem mandar o e-mail com o telefone e nome completo. 5 pares de ingresso para Noite FM com Tulipa Ruiz, mais sonorização. Oi, FM. Noite, Oi, FM. Eu falei o quê? Noite FM. Noite FM, né? Tulipa Ruiz, com a sua banda. Quem vai estar lá, Tulipa? Essa rapaziada toda? Amanhã vai ter o Chagas, o Rafael Castro, o Márcio Arantes, o Richard Ribeiro e o Dudu Tsuda, que é o... Mais um, né? Mais um. O nono. É. Muito bem. É isso, Tulipa Ruiz fazendo show, mais sonorização de Maurício Valadão. E a presença de Nando Carpan. Eu não vou poder. Na pista? Não, vai dar aquele seu passeio especial? No Estúdio M. Primeira noite é da Oi FM, onde, além de bandas muito especiais que estarão com a gente nas próximas edições, sim, outras figuraças vão sonorizar essa noite Oi FM, que começa amanhã no Estúdio M. É isso aí. Então nós temos 5 ingressos duplos para a estreia da Trozoba amanhã. Tulipinha e seus Blue Caps no palco e o Ronca Ronca. É isso aí. Fazendo o antes e o depois. Amanhã, aqui em São Paulo. Yeah. Lembrando, só vamos sortear aqui. Genesi vai lá amanhã? Só vamos. Vou chegar na hora da balada. Olha aí. Aí, moleque. Aí. Só sortearemos quem enviar com o nome completo e telefone. Pelo amor de Deus, senão a Ju me mata. Yeah. E também a promoção Hendrix, já que ele faz. Que é o Jimi. Jimi Hendrix, já que ele faz algum balacobaco em setembro, né? Na setembro? Forte, é. Forte. A gente vai armar um zeriguidô. Yeah. É ou não é? Que ela diz me faz feliz. Então, valendo uma Fender Stratocaster. Repete, por favor. Uma Fender Stratocaster, modelo idêntico. Olha o zoio da rapaziada da guitarra eu ali. Posso concorrer? Lógico. Pode. O que eu tenho que fazer? Modelo idêntico ao que ele usava. Mais um iPod com 8 CDs e 4 DVDs carregadinhos dentro desse iPod. É só você entrar no site da OFM, oefm.com.br, responder a pergunta lá. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Que som você gostaria de tirar de uma Fender Stratocaster e por quê, meu brother? Exatamente. Já que o Jimi Hendrix tirava sons que até Deus duvidava, certo? Oh, yeah. Positivo. Então, participe da promoção respondendo a essa pergunta no nosso site. Então, são 3 promoções. Lembrando que... Cascudíssimas. Só um detalhe para finalizar. A promoção do Hendrix é exclusiva no site da OFM. É verdade. Não sortearemos através do e-mail Ronca Ronca. Já as outras 2 promoções dos 5 pares para a Noite FM com Tulipa Ruiz, mais os 5 pares com o coletivo Rádio Cipó lá no Rio de Janeiro, serão exclusivamente pelo e-mail roncaronca@oefm.com.br. We'll be right back. Nandão, vamos pedir licença a esse trio Calafrio aqui ao fundo. Quer saber a formação do meio campo? Vai. Aqui ao fundo. Bo Diddley, tá bom? É meu. Muddy Waters, tá bom? Tô brincando. Howlin' Wolf, tá bom? Mas quem? Tá bom. E aí o nosso ouvinte mandou uma mensagem participando do programa. É bom dizer que o João Boteco sobe apenas... O combustível do João Boteco é a participação da nossa audiência. Então o nosso ouvinte participou solicitando uma música Tulipim e seus Blue Caps. Qual música? Sushi. Essa música não está ensaiada pela rapaziada, mas como realmente quem manda nessa bagaça é a nossa audiência, e a Tulipinha sentiu isso nos nossos olhos. Porra, a música não está ensaiada, o cara vai ficar triste pra Meirelles. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer? Fazendo. Como? Tocando. Tem que hein, tocar? Tulipinha? Tocando. Ô, Tulipinha, vamos ajudar a sua terceira vinda, pelo amor de Deus. Set list, é uma palavra que é a única palavra que eu falo em carioca, set list. E acabou de entrar pro nosso set list. Vamos lá. Pensei estar sem desperta ao te dar meu coração. Deixei porta aberta, você alegou, foi rejeição. É isso que dá contar com o certo. Nem sempre o amor se encontra tão perto. Cheguei a uma ilha deserta, a um atalho contra a mão. Eu sei que a resposta correta pode não ser a solução. Viver ao teu lado não dá futuro. Fiquei deslumbrada a princípio, eu juro. Então vem, chega mais perto, devolve já meu coração. Que tal sair desse aperto e decretar solidão? Querida, é mais fácil vivermos solteiros em festas, confusões. Querida, é mais lindo juntarmos dinheiro, embarcarmos pro Japão. Sushi, shabá, e esse seu jeito de falar, cantar, dançar, olhar pra mim, viver. Oi, FM. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Sadness. about the truth. Things jump in heaven, don't melt down. Come to my rescue. You hear me crying out for help. Lord, I don't want nobody else. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. Aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. jack, the banker, the drummer, and then makes no difference what you found in. I'm everyday people. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. Que momento, hein, cara? O quê? Ontem de manhã, minha... Vai. Rapaz, isso aqui, ao fundo, é uma das maiores grosserias que o ser humano já cometeu. Sly and the Family Stone. Gravado ao vivo num festival... que a gente deu de cara com 40 anos dele em 2009, aconteceu... Festival, é? 40? Né, lama pra Meirelles, é. Esperavam 500 pessoas, foram 500 mil. Não é mesmo. Não era uma festa agropecuária, alguma coisa? Olha o Marcelão aí. Nosso cão de guarda. Olha o Santos. Olha o baixo da criança, hein? Larry Graham. Manja esse negocinho que o baixista tira onda, tocando assim, o slap. Slap. Manja, né? Ele que inventou essa bagaça. É mesmo? Olha aí. Hein? Mamãe do céu. Mandar uma mão pra Bolívia. Marcelão? Ih, Marcelão. Peraí, Marcelo, qual foi? Fala aqui, Marcelão. Fala aqui. Clima, dá um master, é isso? Clima Mano Menezes. Abaixar um pouquinho mais. Ah, tá. Pode abaixar. Mas, pô, mete aí, a mão. Quem manda aqui é você, meu irmão. Isso, o troço é. Aqui é teu, cara. Claro, cara. Escala, tá bom, aí. Escala aí. Ei. Nandão, você que é nosso curador para assuntos políticos, você já viu essa pegadinha que tá rolando por aí na internet do Tiririca? Pegadinha do Tiririca? É, eu não tô sabendo. Ele fez não. Uma gracinha, um negócio como meio que assim? Criticando a campanha, os políticos. É mesmo? É, já viu isso? Não ouvi ainda não. É, engraçado pra Meirelles, que ele diz que quer ser eleito deputado federal pra ajudar a família dele. É mesmo? É, sacaneando aí. Tá de brincadeira. Te juro, tá na internet. Tirar uma sátira. Não viu não? É, Tiririca. Não? Uma sátira, isso? Uma sátira, é engraçado. Grande tirinha. Vai dizer que é verdade, que ele é candidato. Tirica, candidato? É candidato, cara. Candidato não é sacanagem? Não, é brincadeira. Não é pegadinha? Não. Para de arrear. É real, Braga, é real. Não é não. É verdade. Que isso? Romário, Bebeto. Maguila. É nós, moleque, é nós. Vem cá, é nós na Bolívia, então? É, vamos chegar lá, né? Mais uma vez, endereço para a participação da nossa audiência. Quanto tempo para acabar o Milha com a Pipoca? Uma hora. Eita. Depois da Bolívia, a gente cai de boca mais uma vez na promoção, nas promoções. Mas antes disso, o Nandão vai passar o endereço para a participação da nossa audiência. Por onde é? roncaronca@oifm.com.br, nosso e-mail. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Oi, FM. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. E é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores canais, um dos melhores programas de toda a frequência modulada e todas as frequências de todos os planetas e todo o universo. Valeu aí, Ronca Ronca, e longa vida e muita energia como sempre. Falou. Energia como sempre. Falou. Energia como... Oi, FM. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Que groove, meu amigo. Com isso aqui ao fundo, qualquer um canta, né, cara? Na boa, sem sacanagem. É isso, cara. É, verdade. Né? Isso é muita coisa pra cantar. Nandão, mais uma vez, passar pelas promoções de hoje. Preparado? Vamos lá. Muitos ingressos, muitos mimos, etc e tal. Valendo para o Rio de Janeiro... Sexta, sábado e domingo. Isso. 5 pares ingressos para o coletivo Rádio Cipó, lá no Efeituro de Ipanema. Escolha o dia. Quero sexta, quero sábado, quero domingo. Basta dizer apenas isso. Eu quero ir ao Efeituro de Ipanema na sexta, no sábado ou no domingo. Manda nome completo e telefone para roncaronca@ufm.com.br. A mesma coisa vale para os 5 pares de ingressos para o Noite OIFM com Tulipa Ruiz e discotecagem de Maurício Valadares amanhã no Estúdio M, aqui em São Paulo. Em São Paulo, Estúdio M, primeira investida da UFM, numa noite voltada para artistas especiais, como Tulipinha, para sons especiais que uma pinca de gente ainda vai apresentar pra gente. Isso aí. Uma pinca de gente vai apresentar pra gente, manjo. Ai, seu português me decepciona. Bom, mande nome completo e telefone para roncaronca@ufm.com.br dizendo: quero ir no show da Tulipa, Noite UFM amanhã no Estúdio M. E também, promoção exclusivíssima no site. Acesse ufm.com.br, nosso site, para participar da promoção do Jimi Hendrix. Valendo uma guitarra Fender Stratocaster, mais um iPod recheado com 8 CDs e 4 DVDs da Fera. Basta você responder que som você gostaria de tirar de uma guitarra Fender Stratocaster e por quê, meu brother? Promoção exclusiva do site oifm.com.br. Tulipinha, já viramos a primeira página do programa. Uma hora tá já foi para a lembrança da nossa audiência. É. Muito rápido. Aliás, como é uma especialidade sua, né? Fazer as coisas de uma maneira muito bacana. E aí o tempo passa muito rápido. Então, nessa primeira hora, quais foram as músicas que você mostrou? Todas do seu disco, tirando uma ou outra ou não? Todas do meu disco. A gente começou com Efêmera, que é o nome do disco. Depois a gente tocou Pontual. Depois o nosso grande hit, Às Vezes, que é a composição do Luiz Chagas. Depois eu tô com um trecho de Sushi. Pedido do ouvinte. Pedido do ouvinte. Sem ensaio. Sem ensaio. A sangue frio. Na marra. E rolou. É. Entrou pro set list, então. Entrou pro set list. Que beleza, hein? E depois... Vai tocar amanhã lá no Studio M? Surpresa, hein? A galera vai ter que ir lá pra conferir, hein? Então. Será? Quem será? Gosta de sushi. Quem gosta de sushi, exatamente. Depois a gente tocou Só Sei Dançar Com Você. E mostramos o rumo. E mostramos o grupo. E ainda temos vários discos especiais que a Tulipa trouxe pra gente. É, trouxe um monte de vinil aqui pra vocês. Diga lá, Nandão. É, Francisco Henrique. Olá, pessoal do Ronca Ronca. Meu nome é Francisco, do Rio de Janeiro. Acompanho o programa desde 2006. Muita emoção deles estão. Gostaria de mandar um alô para o brother que está em BH, Gleison, também no Rio. Que voz é essa dessa moça? Uhum. Tulipa Ruiz. Um assunto que vocês passaram em primeira mão para nossa audiência na primeira visita foi a feitura da caixa do Itamar Assunção. Sim. Que eu não sabia que ela estava sendo preparada. E hoje, como sempre, passei lá pela Baratos, não da Ribeiro do Rio, sim, mas é a Finch, do Calanquinha. Uhum. E ele disse que a criança está quase nascendo mesmo. E que a correria vai ser muito forte em cima dela. Sim. Que são poucas edições e vai sair para a rapaziada que já tem o contato. Ouro, né? Vai. Eu falei, não, Calanquinha, ouro. Fica tranquilo, porque a Tulipinha garantiu que nós vamos receber algumas edições. Sim. Algumas uma. Tem alguma informação extra da caixa? Como é que tá o negócio? Vai lá, Luizão. Dá pra vamos ir lá? Vamos lá, Chagas. Come on, baby. Yeah. Aqui é o... Opa, tudo bem? Fala. É que barato que a caixa vai ser lançada com 10 discos da discografia e 2 inéditos. Estamos falando de Itamar Assunção. Itamar Assunção. A caixa preta do Itamar. E daí que o barato que ela vai ser acompanhada por shows. Isso. Então o primeiro e último show, obviamente, é a banda Isca. O outro são os convidados. E aquele disco que ele fez pro Ataúfo, uhum. O show é da Tulipa Ruiz. Aí o bicho vai pegar, hein? Que espetáculo, hein? Espetáculo, né? Então é isso. Então, o importante é que a nossa audiência fique atenta ao programa, porque por aqui nós vamos passar essas informações. Sim. Quando a caixa vai ficar pronta, quando que a gente vai fazer uma promoção aqui de repente. Na mão dura, a gente vai lá, dá um bote numa caixa. É, porque, fica ligado, vai sair essa caixa, vai ter um monte de shows de lançamento dessa caixa, vai ser... Ingresso, promoção de ingresso pra esses shows. Exatamente, vai ser o bicho. Isso aí. Que situação, hein, cara? Como é o nome do festival, cara? Cara, é uma coisa de madeira, sei lá, nossa, maluco. Vou dar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência, pelo amor de Deus. roncaronca@oefm.com.br. Tulipinha, qual é a próxima? Então, agora, pela primeira vez no programa, você apresenta a música, alguma informação, diga lá. Olha, a próxima. Ronca Ronca é todo seu, estamos ao vivo. Olha só, com esse silêncio aqui do festival que a gente não se lembra o nome, vamos informar que nós estamos ao vivo até meia-noite para os quatro cantos do planeta. Uau. Pelo site oifm.com.br. E ao vivo também para o seu rádio de pilha, de preferência com uma pilha babada, OIFM BH, OIFM Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1. Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo 94.1. Estamos ao vivo. E essa edição histórica do Ronca Ronca, dia 10 de agosto, a gente vai passar uma informação para dia 10 de setembro, exatamente daqui a um mês. Exatamente dia 10 de setembro, a frequência da OFM Belo Horizonte muda para 94.1. Então anote no seu caderninho, né? Na geladeira. É, bota um papel. Faz uma tatuagem. Sei lá, alguma coisa. Anote no seu caderninho que OFM Belo Horizonte passará para 94.1 no dia 10 de setembro. Mas, hein, Tulipinha, qual é a próxima pepita que você vai mostrar para a nossa próxima pulsa. Música especial para o Ronca Ronca é a do amor. Ops. Bora. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Ficou assim com fez. Essa é a morte da raça, a inevitável libridez. E lindo que assim se faça. Foi fruto do Atlântico, culpa do Atlântico, em branco e preto, negro, pardo, pardo, no mar azul, Atlântico negro vai renascer. Ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. Eu me sentia promovido na troca dos nossos. Nenhum dos assuntos. Nós os da costa. Espetáculo, né? Esse é o Vado. Não de um continente, mas de um oceano. Num dos melhores discos de 2009, o Atlântico Negro. Nós mostramos ele quase que inteirinho. E que uma informação interessante: ele originalmente foi lançado em SMD, nesse formato que barateia o acesso do público aos artistas e vale mais como um cartão, e que infelizmente não tem uma distribuição muito forte, porque qual lojista que vai se interessar por vender um disco por R$5? Poucos, né? E aí o que aconteceu? Nós mostramos muito, falamos muito do Vado, mas um monte de gente não conseguiu o disco. E aí, uma boa notícia para quem ouviu o Vado ano passado e ficou fissuradinho pelo disco. Ele acaba de ser relançado com uma nova capa, mas com o mesmo conteúdo, as mesmas músicas, pela Dubas, Atlântico Negro. Vado, lançado pela Dubas. Nos becos, nos guetos, vielas, favelas. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência, da nossa torcida. Obrigado. Oi FM, roncaronca@oifm.com.br é o nosso e-mail. Muita gente participando da promoção, elogiando a Tulipa, a banda e o Jefferson Farias Calazans. Aproveitando que o Genesis está participando, que tal rolar uma versão de Felicidade cantada pelos dois? Acho que fica para uma próxima. A gente levantou a bola. Não, temos uma surpresa, né? Temos uma surpresa? Entendi, se a gente levantou a bola, agora lascou tudo, cara. Pois é, mas aí acho que vou rebater colocando uma música do disco. Inédito. Inédito, que chama Pra Sonhar. E foi a única que eu trouxe aqui. Então fica pra próxima. Então, vamos mostrar agora a música? Pô, acho que pode ser um... É a música que abre o seu disco ainda inédito? Não. Felicidade é a primeira música do disco. Eu não trouxe ela aqui. Eu vou colocar uma que chama Pra Sonhar, que tá no meio do disco. Mas super inédito. Ninguém ouviu esse disco ainda, gente. Nossa senhora, negozinho. Túlio, essa hora, botou a camisa dos listradinhos. Tá doido, descacetado na praça, correndo. Que nem um cachorro maluco. Isso. Ouço. Cachorro maluco? A camisa dos listradinhos, o que que tu quer? Mas, Genesi, quando sai seu disco? Qual a previsão? Então, a previsão é que chegue nas lojas no Dia das Crianças. Qual dia da criança? Bom presente, né? Um bom presente. Qual dia da criança, Nandão? Dia 12 de outubro. Eu ganho presente até hoje. Aniversário do meu papai, aliás. Isso aí. Então, nas lojas em outubro. Daqui pra lá, a gente vai começar a soltar no site, no meu site, no site da Natura, alguns downloads. Vamos lançando ele aos poucos, né? E aí chega nas lojas e depois o show de lançamento em novembro. Essa música que nós vamos ouvir não chegou a lugar nenhum ainda. Ainda não, primeira mão. Ixi Maria, olha só, eu falei no início do programa pra rapaziada preparar aquela fita cassete de cromo. Manja, você cromo é boa, não, né? Vem com ferro, fita ferro. Cromo. Ferro, maluco. Então pau no burro, Nandão, exclusividade do Ronca Ronca da UFM, vai. Fiquei paralisado, tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei, só pra te falar. Largo tudo, se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar, um navio a navegar. Um avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. Pra sonhar. Que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar a gente chegou lá. Sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo, se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar. Num avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria. história pra contar domingo. Na praia, no sol, no mar ou no navio, a navegar num avião a decolar. E não sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Aqui André, do Móveis Coloniais de Caju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Muito bom estar aqui. Exatamente aqui. pronto para despertar, perto mesmo de explodir. Parto para não voltar, pronto para estancar. Luto para acordar, tonto de tanto te ver. Perto mesmo de explodir, prestes a saber porquê. Exatamente aqui, olhando pra você, olhando pra você. Exatamente aqui, cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui, olhando pra você. Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui, pronto para despertar. Parto para não voltar, pronto para estancar. Luto para acordar, pronto de tanto te ver. Perto mesmo de explodir, prestes a saber porquê. Se as ondas desse mar não param de bater, se as ondas desse mar não param de jogar você no meu olhar. Por que que um raio cai? Por que que o sol se vai? Por que um raio cai? Por que o sol se vai? É natural. natural que seja assim, você aí e eu aqui, exatamente aqui. É natural que seja assim, você aí e eu aqui, exatamente aqui. Aqui. Oi, FM. Stop fucking around. Para de brincar comigo. Stop fucking around. Do quer ir, você não pode mais gostar de mim direito. Teria sido na praia medo, vai ser um erro, uma palavra, a palavra errada. Basta nada, basta quase nada. Eu já quase não gosto e já nem gosto do jeito que de repente de você perguntar o meu signo quando não afiar signo nenhum. Escorpião, Sagitário, não sei quem lá. Ficou um papo de otário, um papo ia sendo bom. Tão difícil, tão simples, difícil, tão fácil, de repente ser uma coisa tão grande, da maior importância. Deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim. Chance qualquer, uma hora. Há sempre um homem para uma mulher. Há 10 mulheres para cada um. Uma mulher é sempre uma mulher, etc e tal. Assim como existe disco voador e o escuro do futuro, pode haver do que está dependendo de um pequeno momento puro de amor. E você não teve pique agora, não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Você não teve pique agora, não sou eu. eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Tem Eduardo aí. Eduardo na revista da TAM, mostrando sua vastíssima coleção. Põe aí a diferença do vinil, da lasanha, não sei o quê. Sua vastíssima coleção de discos japoneses. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de pesetas e tal. O vinil é meio isso, sabe? Entendi. Se em 2009 a gente teve, entre outras pepitas, o disco do Vado, relançado pela Dubas, esse ano tivemos Efêmera, da Tulipinha, teremos dia 12 de outubro o lançamento do disco do Genesi. Ainda em 2010 nós teremos o relançamento da coleção completa dos discos dessa banda aqui ao fundo. O Can. Todos os discos remasterizados com música extra, capas especiais, desorientação total e absoluta, CD, vinil, todos os formatos. Enfim, pra negozinho, babá geral. Com a banda do Damo Suzuki, nosso amigo que já gravou, inclusive, um Ronca Ronca com a turma do Robotnik. Barra binário. E o Genesi disse, que o disco terá, o disco dele, terá uma edição também em vinil. Exatamente. Procede? Procede. Vou mandar agora fabricar o CD e o vinil agora no final do mês. É, fazer aquele esquema de fabricar os vinis na Tchecoslováquia. E aí hoje eu tava fechando com os caras de fazer 500 cópias. Presta atenção de pra onde vão esses discos, hein? Uns 10 pelo cópias. Menos tem que vir pra cá, porque o negozinho já tá desorientadaço atrás do teu disco. O vinil certamente vai ser menor do que o CD, né? O CD tem 13 músicas e é quase uma hora de música. E aí pro vinil acho que eu vou ter que cortar umas 5 e selecionar umas 8 só. Já que você entrou na alma do seu disco, você poderia passar mais alguma informação a respeito dele, tipo produção, como é que você chegou ao repertório, rapidinho, porque a nossa audiência cobra já há muito tempo esse detalhe do lançamento do seu disco. Que legal. E quando a Tulipinha falou que você viria aqui, eu falei, nossa senhora, é a hora, é agora. Pô, que legal, eu não vejo a hora de lançar. O disco foi produzido pelo Cassim. Quem é o Cassim, Nandão? Você tem ideia, né? Já ouvi falar. Ele já fez alguma coisa aqui, né? Não me lembro. Por exemplo, a abertura do programa, acho que é dele. Abertura, né? Só isso, né? Entre outras coisas. Cassim, como a gente sempre fala aqui, é um dos pilares do Ronca Ronca. Nós temos Alô, vários. Aqui é Cassim, aí. Do Cassim Mais Dois. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Isso aí. Curtinho. E o Cassim apresenta na Oi FM as pílulas dele diariamente. E ele vai muito fundo na piscina. Muito fundo mesmo. Então, é um diferencial muito forte que a UFM vem apresentando através do que o Cassim acha que é importante ser mostrado, enfim. O Cassim foi o produtor do seu pois disco. É. E foi muito legal trabalhar com ele arrasou. Porque a gente achou melhor gravar tudo ao vivo. Isso, um bate-bola com ele, falou, vamos gravar ao vivo, vamos gravar todo mundo junto, em fita, já tá ensaiado, você já faz esse show há um certo tempo, então a gente grava, monta uma banda, ensaia algumas vezes e grava em 7 dias o disco inteiro. E assim foi feito, a gente gravou o disco, a base toda em 7 dias. Na sequência eu fui pro Rio com ele para gravar orquestra de 20 músicos, 16 cordas, trompa, clarinete, flauta, oboé, com os arranjos do Arthur Verocai. Mamãe do céu, hein? Jesus Jones. Que grosseria, hein? Tá um disco muito, né? De qualquer maneira, assim. Meu Deus. E tudo isso graças ao patrocínio da Natura, né? Que eu fui selecionado pelo edital Natura Musical de 2009. Que é um grande programa, né? É muito legal. E que agora já abriu inscrições para o edital desse ano. O disco da Marisa, acho que foi. Teve um disco da Marisa Monte, se não me engano, assim. Enfim. Teve. Por aí vai. E aí teve esse grande auxílio, esse auxílio luxuoso, né? Da gente poder movimentar algumas coisas que eu nunca conseguiria bancar, né? Entre elas a produção do Cassim. Que situação, hein, rapaz? Não é muito caro, não é muito caro. Deu uma entregada forte aqui agora. Cassinha, aquela grana, hein, meu brother? Aquele suquinho de tangerina, hein? Agora eu tenho uma notícia muito triste, Tulipinha. Faltam Qual? 5 minutos pra acabar o programa. Gente, por que essa Eu também assim? Não entendo, também não entendo. Essa muito, relação muito com o tempo maluco, é um bagulho né? muito louco, né, cara? Também não entendo. Quando você vê, já foi? Tristeza, já foi. Também não entendo. Lembrando, amanhã, primeira edição da noite Oi FM, no Estúdio M, aqui em São todo Paulo. Todo mundo lá em São Paulo, todo mundo aqui em São Paulo, hein? Tulipinha e seus Blue Caps. Uma apresentação de tirar pica-pau do oco e o ronca-ronca sonorizando o antes e o depois. É a primeira investida da UFM no sentido de mostrar ao vivo mesmo. Ao vivo em Sampa. Os artistas que se relacionam de uma forma carnal com a rádio. Sim. E trazer pessoas que façam também o antes e o depois, mostrando carnalmente. Claro. Essa... A gente quer fazer no Rio, hein? Oi, Rio. Só se for agora. Essa música. Então, fique atento. A programação do mês que vem já está fechadinho. Terça-feira que vem a gente passa qual será a próxima noite Oi FM. Mas enfim, quarta-feira, amanhã, Tulipinha e Ronca Ronca no Estúdio M. A promoção ficou no ar. Vamos botar a tampa, né, Nandão? Vamos fechar. O 3 minutinhos ainda pra quem chegou agora depois de trás da moita. Basta dizer, eu quero ir a Tulipinha no Estúdio M amanhã. Tá bom, tá bom. Em São Paulo. É, você que saiu da faculdade agora. É, amanhã, exatamente. Atividade, a rapaziada que participou do Jimi Hendrix e também... Fala, Nandão. Falar o quê? Ah, são 4 minutos, exatamente. Né? Exatamente. E a rapaziada que participou da promoção coletivo Rádio Cipó no Rio de Janeiro, no Oi Futuro de Ipanema. Nós vamos encerrar essa edição muito bacana do Ronca Ronca, mais uma com Tulipinha e sua grande família. Foi lindo, foi lindo. Evidente, com eles ao vivo. Alguma informação? Boss. Calmão. Qual? Próxima noite, Oi FM, vai acontecer no dia 16 de setembro. O cardápio a gente dá depois. Obrigado, Tulipinha. Obrigada, banda. Obrigado. Com vários componentes que não estiveram aqui. Genesi. Valeu, prazerzão, hein? Estamos na cola do seu disco. Quando sair, vamos mostrar loucamente aqui e separa, pelo amor de Deus, umas 10 edições em vinil, porque a nossa torcida é fominha para Dedéu. Pode deixar. Obrigado. Nós vamos encerrar com vocês ao vivo. Obrigado a quem participou, a quem sintonizou o FM, a quem esteve com a gente até meia-noite. Terça-feira a gente volta. Nandão, obrigado pela sua dedicação 100% com esse pescocinho torto para Merede, sofrendo uma dor muito forte mesmo. É verdade. Um beijo no seu coração, meu amigo. Muito obrigado. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Tchau, tchau. Sinal, em seu night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.